desculpa. No restaurante, almoçava largamente. A meio do café, o garçom pedante chegou-se e pôs-me a conta à frente. A tombo vibrada, todo de um trago, e olhei para o homem, não pago, não pago. O gajo branco chamou o gerente, saltei, fantástico, quem? Sei o dente. Para não andar, querer estruar, a tombos me a gritar. Chamem a polícia, au, au, au, chamem a polícia. Fui ver Lisboa à noite, parei no Rocio, numa noite sem frio. Mandei vir uma cola e um guardanapo e o cara de sapo. Pediu-me logo taco, mal criador. Não me contive, passei a ser bom. Disse que era abuso da confeitaria, que era mais seguro no tempo que corria. Para não andar em cadeiras pro ar, então pus-me a gritar. Chamem a polícia, au, au, au. Chamem a polícia. Chamem a polícia, au, au, au. Chamem a polícia. Que eu não pago, que eu não pago. Oi, oi, oi, gente boa! Olá a todos que estão aí na sintonia da sua rádio preferida à espera de mais um Portugal Musical. E então, para trás, já ficamos com a música Chamem a Polícia. Não é preciso chamar a polícia, porque aqui todo mundo se vai portar bem. E então, esta também foi uma das grandes recordações da música portuguesa dos anos 80. E continuando nesta década, vamos ficar com as Doce Alibaba. E depois vamos escutar Broadmel, Não Te Vás. E eu também espero bem que você não se vá embora daí e que fique durante esta hora a fazer-me companhia e usufruir das grandes músicas feitas em Portugal. Então, vamos indo e recordando o baú das recordações. Baú das Recordações. Thank you. o melhor da música portuguesa na internet. Eu já não posso suportar a minha vida de amargura. Não te vás. E estou partindo porque sei que tu agora não me amas. Não te vás. Agora, depois deste magnífico som que os Broadmel nos deixaram aqui, vamos ficar com o Dino Meira, uma voz que já partiu e nos deixou aqui, ainda com a saudade dos seus magníficos sucessos. E desta vez ele vai nos deixar ainda com a música Bonjour, Monsieur Bonjour, uma música que foi feita para a comunidade française. E depois vamos, em seguida, recordar o Trio de Mira com a música Ana Maria. Eu aproveito, em nome desta rádio, para dedicar a todas aquelas meninas, senhoras e mulheres que se chamem Ana Maria. Então, um forte abraço para todos que estão a ouvir Portugal Musical.

beijo na palma da mão. Que duas vidas encontro cruzadas no teu coração. Sinal da amargura, de dor e tortura, de esperança perdida. Indício marcado, de amor expulsado na minha vida. E mais te reza na linha do amor que terás de sofrer. O desencanto ao levas por uma outra mulher. Já que a má sorte assim quis, a tua cena te diz que até morrer terás de ser sempre infeliz. Não podes fugir ao negro fado brutal, ao teu destino fatal, que uma mãe estrela divina. Tu podes mentir às leis do teu coração, mas ai, quer queiras, quer não, tens de cumprir a tua cena. Cruzando a estrada da linha da vida, traçada na mão, tens uma cruz à face da alma que foi uma ilusão. Amor que em segredo nasceu quase a mim para teu sofrimento. E foi essa imagem a grata miragem do teu pensamento. E mais ainda tu és o destino que tens de amargar, que a tua estrela de brilho divino deixou de brilhar. Estrela que Deus te marcou, mas que bem pouco brilhou, e cuja luz aos pés da cruz já se apagou. Não podes fugir ao negro fado brutal, ao teu destino fatal, que uma mãe estrela vira. Tu podes mentir às leis do teu coração, mas ai, quer queiras, quer não, tens de cumprir a tua cena. Tu podes mentir às leis do teu coração, mas ai, quer queiras, quer não, tens de cumprir a tua cena. E continuando na onda do fado e nas cordas da guitarra, vamos ficar agora com o Vicente da Câmara com a música com o fado, Fado Antigo. Depois vamos ficar na companhia da magnífica voz da Cristina Branco. E para terminar a sequência vamos ficar com Manuel de Almeida com o Fado Bailado. E é assim que prosseguimos o nosso Portugal Musical de hoje aqui na sua rádio preferida. De tanto tempo, já nem sei o que é chorar, dando alívio à minha mágoa. E às vezes, quando canto, a minha dor sinto tanto, tenho os olhos nos braços d'água. Às vezes, quando canto, a minha dor sinto tanto, tenho os olhos rasos d'água. Meu amor, quando me ouvires, essa saudade ainda sentes, no tempo já passou. Escusas de pedir perdão, e que o meu pobre coração já tudo já vivi. E então, com lamento, a voz é um pensamento que trago agarrado a ti. Um lugar, do fadista. Enganaste os olhos meus nunca mais te quero ver. Meus olhos dizem-te adeus, teus olhos não são dois céus, são dois infernos a arder. Coração para amar a fundo, outro coração requer. Se há tanta mulher no mundo, vou dar este amor profundo ao amor de outra mulher. Se há tanta mulher no mundo, vou dar este amor de outra mulher. Oi, oi, oi, gente, acabou-se o choro das guitarras e a melancolia do fado. Vamos todos agora entrar no ritmo da música portuguesa. Vamos ficar agora com o Jorge Ferreira, Coração de Pedra, Coração Fingido, e depois vamos ficar com o Belito Ramos, e ele vai cantar a música As Minhas Margaridas. Então, um beijo a todos, espero que estejam a gostar deste programa, deste Portugal Musical. Quem está aqui deste lado é Leandro Amador. Já sei que tens outro amor, outro caminho a seguir, e até já passas na rua e nem um simples sorrir. Foi assim que me deixaste, sem mais uma explicação. Foste um amor traiçoeiro, por causa desta solidão. Coração de pedra, segue o teu caminho, me deixa-me sozinho, outro amor hei de encontrar. Coração de pedra, coração fingido, já não faz sentido ter mais amor para te dar. O tempo passa depressa e tu mais tarde verás que o meu amor foi mais forte do que qualquer que terás. E pelas ruas da vida levas tão só a saudade da ternura dos meus beijos, de um amor que foi verdade. Coração de pedra, segue o teu caminho, me deixa-me sozinho, outro amor hei de encontrar. Coração de pedra, coração fingido, já não faz sentido ter mais amor pra ti. Coração de pedra,

de qualquer maneira. Quero casar em Portugal, nos Açores ou na Madeira. Quero casar em Portugal, ser feliz a vida inteira. Quero casar em Portugal, seja no Douro ou na Beira. Eu vou casar em Portugal, seja de qualquer maneira. Quero casar em Portugal, nos Açores ou na Madeira. Quero casar em Portugal, ser feliz a vida inteira. Quero casar em Portugal, seja no Douro ou na Beira. Eu vou casar em Portugal, seja de qualquer maneira. Quero casar... E então chegamos a mais um Ténus de um Portugal musical. Foi um prazer estar aqui, aproximadamente nesta hora, a levar até si o melhor da música portuguesa. Deste lado foi Leandro Amador, que esteve a fazer-lhe a companhia daqui na sua rádio preferida. Então, caso queira dizer ou dar a sua opinião acerca do programa Portugal Musical, terei todo o prazer em receber o seu e-mail. E para isso, poderá digitar o seguinte endereço: amador.leandro@gmail.com. Repito, amador.leandro@gmail.com. É um prazer chegar aqui ao meu correio eletrónico e ter um e-mail da sua parte com uma crítica, uma sugestão, um apelo ou quem sabe até mesmo um pedido musical. Então, fica aqui o recado e eu fico à espera do seu e-mail. Da minha parte está tudo, então até 2 a 8 dias, se Deus quiser.